onde ninguém tem dó. Homem não manda recado, onde o dinheiro e a mentira falaram mais alto. Tem que ter fé diante de tudo isso, forte o bastante, senão arranha o disco. Toda a vida e toda a glória aos que fizeram história, gladiadores, combatentes que estão na memória da tribo do KJ, conexão rei. Nem acima e nem por baixo, terra de gladiador, lugar que dinheiro compra amor. O medo que mata em coragem sofredor, o valor que enriquece uma amizade sincera é tipo a beleza de uma flor ao cultivo das pedras. Você vê que tudo vem de acordo com emoção. Cê planta sofrimento, colhe solidão. De revólver na mão, te perfeito culatra. Hoje tu mata um, amanhã dois te mata. Favelado, mesa farta, conta exata, catraca, matraca. Vou de placa, fingir que tá fácil, é muito fácil pra você. Eu vou esconder o que se tá no sangue o meu sofrer. De longe dá pra ver, esse aqui guerreou com as armas do Senhor, furioso por amor. Se um barraco não plantar no coração uma semente, indubitavelmente cê não é gente. No peito que mora um cidadão solitário que chora ao se sentir o mesmo como vários. Minutos que se alargam, momentos que não passam, efeito devastador de uma flor em pedaço. Um gladiador que chora a própria morte. A lei do mais covarde supera a do mais forte. Aqui pra merecer tem que ser merecedor e saber combater em terra de gladiador. Porque tudo vem de acordo com emoção. Cê planta sofrimento, cê colhe solidão. Aqui pra merecer tem que ser merecedor e saber combater em terra de gladiador. Porque tudo vem de acordo com emoção. Cê sofrimento, cê colhe solidão. Aqui pra merecer tem que ser merecedor e saber combater em terra de gladiador. Sempre achava que a vida fosse menos covarde do caminho que trilhei. Bondade, maldade, amizade, crocodilagem, você quem sabe. Os cana tira foto e faz umas imagens. Constelação de bandida paisana, copo, cerveja, um boteco e umas grama. As balas rasgam a noite adentro e você se choca como uma navalha que vem e te corta. De qual é mesmo? Por que que eu sou suspeito? Falta de instrução, não, daquele jeito. Gingando um andado quando eu desço do meu carro, eles estão ligados, sou do corre, não do atraso. Mas aí quando se tromba, aí é bumba. Maloqueiro sem camisa, mas com ferro na bermuda. Tá distraído, então leva pior. Sem cuspe, sem dó, só morte no B.O. Não sei de qual que é, mas o mundão tá louco. Cheio de teste, sufoco, pipoco, troco. Sempre chega e muitas vezes não demora. Se tu não tá na linha, olha, olha. É melhor virar The Flash, mesmo sem o cash. Fica longe da família, é revés. Definição da vida que você mesmo escolhe. Planto maldade, maldade colhe. Porque tudo vem de acordo com emoção. Cê planta sofrimento, cê colhe solidão. Aqui pra merecer tem que ser merecedor e saber combater em terra de gladiador. Porque